De morreres de amores tu fingiste, meu juízo pacífico alopraste, meu castelo de sonhos tu ruíste, meu chuvisco sereno trovoaste. Meus colchetes do peito tu abriste, os passeios venosos pressionaste, se meus 12x8 tu subiste, minhas fibras cardíacas infartaste. O sofrer de minha alma tu puliste, contra o próprio sangue guerreaste. Baionetas e adagas preferiste, o cachimbo da paz tu apagaste. O sofrer de minha alma tu puliste, contra o próprio sangue guerreaste. Baionetas e adagas preferiste, o cachimbo da paz tu apagaste. Nossos trilhos dormentes dividiste, as camas sedosas encrespaste, nossos vinhos e jantas consumiste, teus caninos rangentes palitaram. Quietude e sossego sacudiste, em motim que tu mesmo deflagraste, uma estátua de ódio esculpiste na avenida que sem pudor barraste. O sofrer de minha alma tu puliste, contra o próprio sangue guerreaste. Baionetas e adagas preferiste, o cachimbo da paz tu apagaste. O sofrer de minha alma tu puliste, contra o próprio sangue guerreaste. Baionetas e adagas preferiste, o cachimbo da paz tu apagaste.